Não acabou não. Antes de me despedir totalmente, se liga na ideia de é hip hop, puxa. Já falei com você. Pena que nada ficou no lugar. Todos os DJs, quem me ajudar? Valeu rapaziada. Nada ficou no lugar. Só não quero que mexa com isso. Uma gêmea não teve como evitar. Bem amigos, muito obrigado pela atenção. Aqueles que me ajudaram.